olha aí, mamãe, eu chum. Olha eu, olha eu, a chunha de mamê. Olha eu, olha eu, mamãe, eu chum. Olha eu, olha eu, a chunha de mamê. Olha eu, mamãe, eu chum. Olha aí, mamãe.